Nossa, gente, é um prazer estar com tanta gente legal reunida, meus amigos todos aqui, pô. É muita emoção. Eu gostaria de dedicar esse momento toda a humanidade, porque realmente não existe nada mais importante do que a amizade. Porque é na amizade que a gente se encontra e encontra esse lado bonito e importante do ser humano, que é o da união. Todos os humanos têm que ser solidários e saber que a união é que realmente leva a um mundo melhor.